Rota 3171 para o táxi 141 a bordo, 434 de autonomia, Fernando Galeão. Então, 3171 no táxi via Pátio 1 no Índia, o ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 014. Gente, Pátio Índia, ponto de espera, reporta na Rota 3171. Boa noite, 97, de passagem ao Airbus Latam, após ingresso Juliette, portão 08. E após Airbus, Juliette no portão 08, o 897. Salvador, bom dia, o F7722, para 4320, posição presente. Eco. 5722, chame o 219 para a cópia. 219. Solo, Salvador, bom dia, o F5722, para cópia. 722, bom dia, Brasília 320, está autorizado via Golf 677. Decola pista 10, a curva é à direita, saída gole, transição ou fito. O controle Salvador opera em 119.35, aciona 50 no 3, no transponder, cotege. 3597, desce para 2000, vai seguir o tráfego da companhia, agora 10 milhas. Está autorizado. Na escuta permanente para redução. Afirmativo. 150 até mais próximo de pelo, 2000, 3597, obrigado. Então, Apesulu 17, ao invés de Golf 677, senhor. Apesulu 17, Apesulu 17. Afirmativo, então. Apesulu 17, já chamar a torre após 502. Dessa 3859, torre agora 18.6. 18.6, obrigado, bom dia, tá. 3517, redução para 1709, seguir a tráfego da companhia que passou o dono agora com 150 de ground. Livre lhes de forma estabilizada. Você já está reduzindo, 1709, reporte estabilizado, tá? 3.57. Tan 3171, próximo posto para próximo. Pode imediato, 371, separada? Afirmativo. Autorizado vem decolar, vento no momento 3.10 graus com 3 nós. Autorizado alinhar e decolar, separada, está 3171. Salvador, bom dia, TAM 3859, passando Sintra, estabilizado. 3859, conta aproximação, informa ele ficar livre, TAM da companhia, iniciando a colagem. Ciente, TAM 3859. No meio. 05 Livre LS para 2000, informe estabilizado. Livre 2000 ou Livre LS, informará estabilizado, pelo menos. Pouso autorizado, ficha no zero, vento calmo. Livre pouso com vento calmo, sempre em vento sinônimo. 171, decolado agora 07, controle 119-35. 119-35, bom domingo, 3171. Bom dia, TAN 3171, decola. Bom dia, contato, vigilância. Afirmativo, curvando à direita, pode voar BDF? Calma, comandante, autorizado Leda da presente. Tá, Leda, 3171. Tem 3597, bom dia, vai passar o externo, zero, pode falar. 3597, bom dia, avistado, quando na aproximação informarei livre, avistado. Okay. 3859, solo agora 08, direito ao livrão, 21219, o solo Salvador, bem-vindo. 219, obrigado, bom domingo. TAN 3171, após coordenação junto ao centro, agora sim está autorizado o BDEV com ordem. Obrigado pela gentileza, 3171. Dispõe. Dia, taxi via Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, TAN 3859. Minha torre de comando agora, 18612. 18612, 7, solo agora os 1-1, direita, 1-2-1, nesse manobre, solo livrar, bem-vindo, bom dia. Bom dia, 2-1-9, obrigado. Salvador, bom dia, voo na 605, mais meia para Simbra Visão. Autorizado o pouso, vento calmo, no 605. Pouso, voo na 605. Sim. Já está visual com o sinalizador, só queria confirmar a posição, obrigado. Salvador, bom dia, está 3597, chegou. 3597, bom dia, taxia via Alfa, e reporta o nome do seu Juliette. Alfa, reportando o Juliette, na 3597. Solo, Salvador, bom dia, é o gol 1804, presente, informação, foco, autorização, Galeão 380. 1804, Galeão, autorizado 360, via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, após conforme a rota do plano. Decola 10, direita é a curva, na saída da Euleda Bidev. O controle opera em 199, decimal 35, aciona 50 no 7 cotejo. Autorizado Galeão no 360, Upper Whisky 50, Bidev, após o Upper 9857, seguro, após o Upper Zulu 16, segue conforme o plano. Decola a pista 10, curva à direita, saída da Euleda, transição Leda, após Leda, vou Bidev. Controle em 119. 35 e transponder 5097, é o gol 1804. Correto, gol quando pronto, chama impulsionamento no 07. Quando pronto, chama impulsionamento, gol 1804. 3597, prossegue Juliette para 10. Juliette para 10, tá 3507. Pushback, acionamento 5722, na gate 3. Autorizado, chama Itax, web 5722. 22, vai. O Echo Zulu November, parte que encontra se confirmando. Cópia. Dois um sete um, chame Recife agora, 251, tem um bom voo. 51, bom domingo, 3171. Boa. Decolar 17, curva direita, corredor a sete. Controle Salvador opera em 199 decimal 35, aciona 5576 no transponder cotejo. Quando pronto, acionamento táxi decolado com a torre em 198 decimal meio, informe pro B. Controle Salvador, 3153. Visão 53, identifique para 2000 via chegada Bons, informe estabilizado, ajuste 1014. Identifico, desce para 2000. A chegada bom, iniciando no passo do 3. Salve, Sol, livrar, bem-vindo, bom dia. Ed 219, tô grato. Bom dia, gol 1605, ligou. 105, bom dia, taxi via Alfa e reporta antes do Juliette. Alfa, onde está a Juliette reportarão? 605. Pisado, November, reporte na Papá. Afirmo, inicialmente está o Zulu November, a linha em reporte leve por cabeceira 35. Paulo Web 5722, pronto pro táxi. Estamos agora com 139 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna com fins. 139, 4 horas e 10 com fins, taxia via Índia Alfa no ponto de espera, torno no 86. Índia Alfa chamará torno ponto de espera da 10118, Web 5722, obrigado, bom dia. Juliette, eu venho pra mim. 605, vou prosseguir via Juliette até o portão 03. Juliette 03, 605 da Gol. Confirmando, é o Índia November Alpha. November Alpha, voo local, informa intenções. Índia November Alfa, autorizado em Salvador, Salvador, a 1 no 1000 pés, decola 1 no 7, curva direita, corredor a Sé, o controle opera em 1 no 9, decimal 35, aciona 01 no 7, 1 no transponder, coteje. 0572, obrigado. No passo 4021 POB, acionamento táxi decolado com a torre 118 decimal 6. Na November Alpha, chame pronto para o táxi. Solo Salvador, bom dia, voo no 715. Voo no 715, bom dia, o solo, prossiga. Solo, bom dia, por gentileza, poderia confirmar a saída em uso para o voo no 715? Não copiei o destino, confirme? O destino é Brasília. Para Brasília, via Pesulo no 7, seria Gole, transição ou Fito no 7 no 5. Gole ou Fito na Pesulo no 7. Obrigado, no 7 no 5. T22, decolado de Salvador agora aos 21, controle 1935, transfere o controle, bom voo, bom dia. Bom dia, senhor, 11935, bom trabalho. 5722. Eco Zulu Novembro, decolado Salvador agora, 21, transfira controle 935, bom voo. 935, Novembro, Renato. Bom dia, Novembro, acione o código informado, subindo inicialmente para 2.500 pés na proa do destino. 2.500 na proa do destino, Novembro. O Eco Zulu Novembro poderia informar a estimada de pouso e a proa ideal para o destino da presente? Sim, senhor, está estimando pouso para os 40 da próxima, aí a ideal é 317. Excelente, copiado. Controle Abject 5722. 5722, contato, cruzando agora 4500, vigilância. Ok, vamos começar a manter a PRO aqui para efetuar um desvio de informação. Está livre. Eco Zulu Novembro, acione 5576. 5576, canal, céu. Tan 3153, desce inicialmente para 4.000 pés. Desce para 4.000 pés inicialmente, Tan 3153. Possibilidade 5722 da presente voar direto Gole? Autorizado, Gole. Obrigado. Ação na alguma possibilidade do 5722 para melhorar nosso desvio, voo fito, senhor? Que 5722, chame Recife, 1288, TR260, solicitando o mesmo que é um bom voo. Ok, 1282260, obrigado, senhor. No 2007 para pushback, treinamento. 007, chame táxi. Chamamos para o táxi no 904. Positivo, mantenha 2.500. Novembro. Gol 897.